vai além do que você imagina. Você tem que cuidar da sua vida. Tudo bem, mas essa febre do rato não passa com Novalgina. Não troquei gato por lebre, só um casebre, uma batida. Vai além do que você imagina. Você tem que cuidar da sua vida. Tudo bem, mas essa febre do rato não passa com Novalgina. Não troquei gato por lebre, só um casebre, uma batida. E nessa batida, mais niga, compus essa rima bem louca. E não é que eu tô de toca, que eu tô marcando toca. Ligeiro, ligeirinha, riba, riba, riba. Dinheiro vem em mim, que o mineirinho é bom de rima. Zica do baile que manda freestyle, rima nos mínimos detalhes. Até em braile, dando um baile, rimando em línguas tipo Tales. Roberto Gomes, Bolanhos, do papel de El Chavo. Tomo um banho, assisto Chaves e depois eu te chavo. Do verdinho, o do marrom, menina vermelho, batom. No beco do bate, mandinga, mandinga, levada, coringa, swinga no tom. Dono do flow, caipira, que pira, que pora, que tira, que tora, que bira, que mora, que gira. Agora com mais de mil tons, mil tom. Nascimento, mas lamento, não se aveste, não tem. Cash. Vai vendo que nesse momento o meu rap até se mexe. Tá se mexendo há muito tempo, desde o tempo da ladeira. DJ mexe os vinis e o Vini mexe as cadeiras. Vai além do que você imagina. Você tem que cuidar da sua vida. Tudo bem, mas essa febre do rato não passa com Novalgina. Não troquei gato por lebre, só um casebre, uma batida. Vai além do que você imagina. Você tem que cuidar da sua vida. Tudo bem, mas essa febre do rato não passa com Novalgina. Não troquei gato por lebre, só um casebre, uma batida. Vai além do que você imagina. Você tem que cuidar da sua vida. Tudo bem, mas essa febre do rato não passa com Novalgina. Não troquei gato por lebre, só um casebre, uma batida. Vai além do que você imagina.